Aí, mano, você viu o som do Fabinho? Vi não, mano, o que que tem? Nu? Tá cabuloso demais, olha aí. Nu, mano, quis gravar um louco. Onde ele fez? Foi lá na Junior Som, parça. Dá licença que tamo chegando, não bate de frente, que cês não aguentam os agudos gritando e fritando seu vidro e no peito sentindo as pancadas violentas. A melhor de BH é o Junior Som e geral já conhece, olha os gráficos. Caraca, mais um, olha só. Faça parte da família que vem se tornando a maior do Brasil. É só projeto diferenciado, melhor nunca se viu. Respeita a nossa história, respeita a nossa família. É só chegar respeitando, tem força, simpatia. Aí, mano, tem um sonho? Lute por ele, tá ligado? Aí. E graças a Deus, loja sempre lotada, cliente contente, é maior satisfação. A cada batida os alarmes dispara, melhor sensação. Existe não. Junior Som. Junior Som. É o Junior Som. Respeita a nossa família, respeita a nossa tradição. Mano, quis gravar um louco. Onde ele fez? Foi lá na Junior Som, parça. Dá licença que tamo chegando, não bate de frente, que cês não aguentam os agudos gritando e fritando seu vidro e no peito sentindo as pancadas violentas. A melhor de BH é o Junior Som e geral já conhece, olha os gráficos. Caraca, mais um, olha só. Faça parte da família que vem se tornando a maior do Brasil. É só projeto diferenciado, melhor nunca se viu. Respeita a nossa história, respeita a nossa família. É só chegar respeitando, tem força, simpatia. Aí, mano, tem um sonho? Lute por ele, tá ligado? Aí. E graças a Deus, loja sempre lotada, cliente contente, é maior satisfação. A cada batida os alarmes dispara, melhor sensação. Existe não. Junior Som. Junior Som. É o Junior Som. Respeita a nossa família, respeita a nossa tradição.